Luna 780 persegue táxi via Alfa, reporte Enzo Taxi Kilo. Alfa, reporte Enzo Taxi Kilo, Luna 780. 200 milhas de Salvador para missão policial, evento adiante da USAGL, estimamos 2 horas de voo para o setor, o avião 011. Radial 321? Afirmativo, 321. Autorizado direto o avião 011, 500 pés na escuta de controle, informe 20 milhas de Salvador. Vamos na 20 milhas de Salvador, o avião 011, 500 pés. Só confirma o estimado de pouso, 20 no meia. Afirmo, 20 no meia. Localizador, localizador, já tem um campo à vista, o 3835. Fala, os primeiros 1200 metros continuam aí no trete? Impraticável? Afirmativo, então 3835, completo final, chame torre 118 decimal, meia dúzia. 1862, obrigado, até já. Bono 648, desse mantém o 030. 030, bono 648. Bono 675, desse para 2500 pés, completando o procedimento terminado, aguardando transferência de comunicação. Ajuste no 011. Gente, ajuste no 01, descendo para 2500 pés, bom, no 675, guardando o fixo. Salvador, muito boa tarde, então 3235, estabilizado na final do ILS, frente no baixo travado está. 3835, autorizado, pouso, pista no 0, vento 120 graus, 08 nós, cabeceira deslocada, 1200 metros. Gente, 3835. Terra 2608-040-0, completa final do procedimento RNAV, chama agora a torre na frequência 118 decimal 62. Bem, você vai completar a RNAV, chame torre 118-62, agora no 675, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, agora no 675, final da RNAV 110. 1675, aguarde pista livre número 2 para pouso, informe os primeiros 1200 metros fechados. Gente, dos primeiros 1200 metros, número 2 para pouso, aguardando no 675. Completo procedimento, descendo para 2500 pés, ajuste na 011, informe em serviço 366. Autorizar procedimento, eu botaria um 366, vou no 8648. Ingresso aquilo, pátio 3, aguardo as instruções, igual no 780. Zero, stand by, clearance, azul, 4065. Poderia confirmar a matrícula da aeronave? Vai para a qual é a sua bandeira? O 648 é do sol para aproximação. Zero, tráfego precede de 6.2 milhas, o 648. O hotel acho que está retornando a Salvador. Serra Vida 366, voo no 62. passar o procedimento com o 648, chame torre 118 decimal meia dúzia. 26214. Clear to Campinas flight level 320 via upper risk 58. Take off from runway 10. Turn right, dolly departure, guns to transition. Scott code 5572. Frequency of departure is 119.35. Pagador 4055 West. Can you confirm the frequency of the pathway of the pathway and the scope code? Yes, readback is correct. Report your new right text. Confirm your stand is 09. Alô, Salvador, boa tarde, eu tenho 3235, livrou a pista na taxa real. Eu tenho 3134, livrou e chamou? É o 35, livrou e chamou. Corrigindo, eu tenho 3835, ingresso aquilo, parte 3, no parte 3 aguarda instruções. Positivo, ingresso aquilo, parte 3 aguarda. 780, da Gol no parte 3. Sou o barra 2. O senhor irá manter o 085 via corredor forte? Um bom dia da web que se encontra agora no través do 09 irá chamar o táxi. Ah, positivo. Então, aguardando o 970. Antônio Salvador, Rodel Forte, seu Beto. Prossiga, Romeu, até Oscar. Salvador, boa tarde, é o Avianca Alfa Vitor Bravo. Então, acho que controle. 703 para o táxi com 107. Oi. 35 minutos, apertando com 107, confirma a autonomia e alternativa. 3 horas e 36 minutos, apertando com 3, 3, 3, 3, 5, 9, 0. Boa tarde, você está agora, Rafa, para a porta? Recebo, Romeu, hotel Oscar, prossiga. Como é que está agora? Estou descendo, Romeu, hotel Oscar. Quanto é que fale se for aí, o corredor forte, está passando para trem agora. Sul, qual a intenção, Romeu, hotel Oscar? Deseja se vou retornar a Salvador? Positivo. Após o gravar em Tujuca, eu solicitei o corredor forte e... Eu para arregaçar do Romeu até Oscar. Porque o senhor está sobre Tujuca no momento? Negativo. Praticamente na posição enterrada. 100 quilo. 100 taxi alfa, vamos ter 100 quilo no 675. Espécie, ajusta no 011 no corredor forte. Forte... Como é que você está recebendo agora? 1/1. Ah, ok, tá. Quando pousar aqui, eu falo com o mercado que ele está trocando. Eu vou voar para lá. Autor Salvador, Romeu Forte, Quebec. Eu sou o Fox Lado Quebec, para você. Da Lagoinha, senhor. Colega 0. Tá mais... João, marcando 065. Comprou de Vataco. Estamos a 19 milhas. Vataco. Parou uma centena. Só faz o plano para destino certo. Posso saber. China Campos. É isso? Campos do Goitacazes. Posso saber. RJ. Jogou na 780. 3835, ingressa em frente, portão 103. Em frente para o 03, 3835. 5556, para uma centena, posso ser. 8, sala 25, olhe para 1219 para o táxi. Levo 219 até logo. Victor, bravo. Positivo, senhor. Estacionado aqui na remota 14, autorização de reboque para a ponte 08. Check. Rufanã, Golf 67. Mas vamos direto, senhor. Vamos direto. Vamos entrar somente na terminal de... na aerolínea. Posso saber. Alinhar e manter pista deslocada, abjet 6703. Tá. Estamos final da 33, posso saber. 1648, táxi via Alfa, reporte Enzo, táxi Equilo. Alfa, chamante de Equilo, vou no 648. 3155, pronto, cópia. Aqui, eu prossigo. São 3155, está autorizado Guarulhos, livre voo 380 via Upper Whisky 50. Decolo dano zero, primeira curva direita, saída da EL, transição Diner. 5007, eu transpondo o controle 1 9.8. Corrigindo, 109.35. 35, 3.35. Protegimento correto, 02 é o portão, reporte quando pronto. 02, quando é pronto. Ou no 675, vai ser aquilo. O 675 ingressa via aquilo, pátio 3. No pátio 3, aguarda instruções. Vocês vão ingressar naquilo, para o pátio 3, vou no 675. Corrigindo o gol no 675 para agilizar, pode prosseguir em frente, ingresso Juliette, posição 612. Sim, então ingresso Juliette para o 612, gol no 675. Brasil 65 on the 1009, clear to full send start up, Porto Venue, ready to taxi. Clear to taxi, Porto Venue, 703. Salvador, o TAN 3235, voltando. Ah, Campinas, estão usando da El Judas? Vai nem prender a rota, Gole Gonza. Obrigado. Salvador, Azul 4-0-5-6-5, we're dispatched 121 aboard, 422 minutes off the duty, we've completed. Romeu até Oscar, reporte 3 milhas final da 17. Vai parar, Oscar. Azul 4-0-6-5. Right, Azul 4-0-6-5, we're taxi Delta. And over there, we'll call Tower 118 this month, so we're calling this time. Victor Bravo, é o solo. Proceda, na escuta. Resultado que está autorizado iniciar o reboque até a ponte 08. Positivo, Alfa Victor Bravo 6 e informará o teste do reboque. Obrigado. Prossiga o objeto 6703. Passa nível de voo 140, chama o centro na frequência 1288, alternando 133 decimal 25. Centro Recife 1288, alterno no 3325, objeto 6703. Romeu Foxtrot, Quebec. É, seja que seja, daqui Gilma Santana, e esquema terminal de 10 ao 57, Fox Quebec. Ciente, mantém o nível 1100, chama o centro na frequência 1288, alterno no 3325. Romeu, até Oscar. Oscar. 1288, alternando 133, decimal 25. Obrigado, Azul 4065, next to the, vou deixar a position runway 10, next to a Delta, intersection Delta, 4065. Ok, Azul 4065, clear line up and wait to runway 10. Line up and wait, runway 10, Azul 4065. Chame táxi, 3155. Pois é, manobra e chama táxi, 3155. Sete, só confirma o estacionamento. Sete, gente, boa tarde, Romeu até Oscar. Azul 4065, clear takeoff, runway 10, the wind's 110 degrees, 08 knots. Clear takeoff, runway 10, Azul 4065. Azul 4065 Airborne at 239 are contacting Alon and the small 35. Have a nice flight. Azul 4065, contact now 119.35, so long. Salvador departure, good afternoon, this is Azul 4065, passing 1500. Azul 4065, I'm ready to contact on the path, contact level 320, gole de passo, Gonza Transition. Four zero six five, by level 320, gole de passo. Boa tarde, eu passei dentro do 223, eu tenho aí transformação de uniforme. Passei 2231, aciono identificação, alteração para final S, vou na pro curva direita pro A 085. 085, 2231, tá restrito ao 110, passa 135 agora, pode continuar, devido, senhor? Afirmativo, desce mantendo nível 0. 50, ajuste 1011. Afirmativo, desce até o 050, após o ajuste 1011, passageiro 2231. Ô, solo. é o Avianca Alfa Beto Bravo, informando aqui estacionado na posição 08. Ok, ciente. Ok, obrigado. Matéria 2231, vem na proa 080. 080, presente, Catarina. Tá 3155 pro táxi, POB 118, autonomia de 0405, ao sinal de Leão. Informação em uniforme, efetual pouso com base pela direita da pista 17. Sempre será coordenado. Obrigado. Direita Delta, chama a torre 386, obrigado, boa tarde. Salvador 1674, boa tarde. Prossiga. 674 solicitou o nível 400 para Campinas. Sente da informação, telefone. 400 será coordenado ontem, escuta a guarda de cópia. Sente, a saída seria a Gole? Afirmativo. Sente, no 674.